na minha cara, não gosto de você. Se tentar falar comigo, mando logo se fuder. Meu ódio nunca acaba, cê nunca vai entender. Eu só volto um pouco calmo no dia que eu não viver. Me deixa fumar um, não faço nada errado. Foda-se o sistema Bolsonaro e o Estado. Não gosto de ninguém, gosto de ser solitário. Mente suicida de humorista libertário. Se quiser coloca nós, só chega que nós embaça. Se for filha da puta, vira esquina logo e vaza. Sem pouca palavra, certo pelo certo. Acabar com a falsidade desse mundo é o que eu mais quero. Como Nietzsche já dizia, viver é sofrimento. E nesse sofrimento tento fingir do lamento. Um tiro na cabeça, será que eu tento? A morte inevitável, eu só tô perdendo tempo. Não preciso entrar em choque, só tô vivendo meu momento. Eu não preciso me matar, eu já morri há muito tempo. Não preciso entrar em choque, só tô vivendo meu momento. Eu não preciso me matar, eu já morri há muito tempo. É tudo uma miragem, nada disso aqui faz parte do mundo que a gente vê, do mundo que a gente crê. Então não queira vir aqui me convencer, não, que eu não vou te responder, não. Se tu acha de verdade que a vida é uma beldade, enfia ela no cu então. Não preciso entrar em choque, só tô vivendo meu momento. Eu não preciso me matar, eu já morri há muito tempo. Não preciso entrar em choque, só tô vivendo meu momento. Eu não preciso me matar.